televisão do Satanás. O que, que vocês têm de merda na cabeça, pombas? Ah, problema técnico. Toda hora é problema técnico. Toda hora é problema técnico. Estou apresentando um programa, rapaz, é sério. É campeão de audiência nesse país. Estou falando aqui, estão botando uma casa correndo aí dentro. Daqui a pouco aparece cachorro latindo aí dentro. Minhoca, lagarto, diabo que o carregue. Vamos rodar bem rapidinho antes que aconteça alguma desgraça aí. Daqui a pouco aparece nego andando pelado. Você também, Celso Arão, você também tá pedindo me matar, que você só põe mulher pelada nesse trem aí, hein, bicho? Ah, pro inferno você também, hein? Satanás! Dona Ana, doutora Ana Carlota, tem que te pegar e te arrebentar essa bunda pra você ver se você cria vergonha nessa cara. Agora vai passar um tal de Calígula aí, como os caras comem pedaço de mulher. Ah, pro inferno! Roda logo esse trem aí!